Quería preguntarle un poco, ya que su visita acá en la Argentina estuvo más basada en charlar y contarnos acerca de cómo vivir, ¿no?, en el medio del caos. Pensaba si el caos no era como un proceso de transformación necesario para la humanidad. O caos e as forças ocultas, as forças escuras, são um meio para a gente evoluir. Mas é preciso fazer o esforço, né, de ir para a luz. Então, se não, nós não ficamos conscientes desta dualidade e não fazemos o esforço de ir para a luz e de crescer em consciência, acabamos sendo engolidos, tragados pelo caos. Isso que está acontecendo com grande parte das pessoas que não têm consciência da vida que elas levam. Então, agora, o caos nada tem a ver com o karma da pessoa, por exemplo? O karma da pessoa é um processo individual, até certo ponto. Depois tem o karma familiar, tem o karma do país, né? E tem o karma planetário. O karma planetário tem a ver com o caos, porque o planeta aceitou receber essas forças para transformar essas forças obscuras. Então isso tem que ver com a situação do planeta, com o karma do planeta. Mas você não é obrigado, por causa disso, a ficar na escuridão. Você e a humanidade, né, que veio de vários lugares do cosmos, chegou aqui e chegou aqui de uma certa forma para evoluir. Tem um caminho a trilhar para a evolução. E todos os seres humanos tiveram a oportunidade de serem tocados na consciência. Uns responderam mais, outros menos, outros não responderam. Então o ser humano não está obrigatoriamente tendo que viver nesse caos. Ele está vivendo nesse caos por escolha ou por inconsciência. Não é necessário por momentos o caos para poder reconhecer o caminho hacia a luz? Não é que é necessário, é útil. É útil porque o ser humano não reconhece o caminho, tende a não reconhecer o caminho se ele não passa pelas dificuldades, né? Mas não é que é necessário. Acaba sendo necessário porque o ser humano, ele se acomoda em certas situações, né? Como eu disse ontem, as forças involutivas, né, têm uma função. Isso que você está perguntando é real. As forças involutivas têm uma função. Mas a gente tem que levar isso em conta e trabalhar e sair da escuridão, sair da inconsciência, para viver uma vida cada vez mais consciente, cada vez mais voltada para a luz. Porque a humanidade ou as pessoas temos uma tendência a crescer e a evolucionar a partir de experiências de sofrimento, não? Então, acá era a pergunta, hasta onde não é necessário, não? Como forma parte deste processo de transformação personal, o viver por momentos em situações de caos. Eu vou fazer para você um paralelo com a doença, né? A gente tem uma meta do ser. Quando a gente encarna, tem uma meta. A alma tem uma meta. Isso, até certo ponto, vai no mental, vai no emocional. Se você não segue isso, você acaba ficando doente. O que é a doença? A doença é uma consequência no último plano, no mais material, no plano físico, de alguma coisa que não está bem regulada nos teus corpos. Se você consegue equilibrar isso, a doença não é necessária. Então o caos, né, no plano físico, no plano emocional, existe muito caos no plano emocional, no plano mental da humanidade, é porque nós não estamos, de uma certa forma, coligados com outros níveis. Então, para aqueles que não estão coligados, ajuda. Eu não diria que é necessário, ele acaba sendo útil, né? Se você vai no extremo, você diz que ele é necessário. Ele tem uma função. Agora, não precisaria ser assim tão necessário nessa extensão, nessa degradação do planeta, nesse sofrimento dos animais, nessa vida muito difícil que os seres humanos vivem, né? Olha o que a humanidade fez com esse planeta. Agora estamos tomando consciência com todas essas notícias que estão saindo nos jornais. Eu acho que nós não precisaremos ter chegado nesse ponto. ¿Hay una, alguna actitud que debiéramos tener todas las personas frente a una situación de caos, o esa actitud cambia de acuerdo al nivel de conciencia de la gente? Claro, cada um com seu nível de consciência vai ter uma atitude que lhe corresponde, né? E à medida que as pessoas vão evoluindo em nível de consciência, elas vão subindo, elas vão vendo a situação humana, a situação planetária, a situação cósmica de uma outra forma e vão respondendo de acordo com o que elas vão percebendo, de acordo com o que elas vão vendo da situação. Então o nível é fundamental para a resposta. ¿Cuáles son, Morris, pensando en las personas que tal vez es la primera vez se encuentran con un tipo de información como esta, cuáles serían los primeros pasos para poder convivir en una situación de caos? O sea, las personas que recién se inician, ¿qué es lo que usted recomienda? ¿Qué actitud tomar frente al caos? Olha, depende mucho de la formación de la persona, mas todo es para el bien. Todo que está en el mundo é para o bem. Como você falou, tudo é necessário. Então tudo leva a uma evolução. Então se a pessoa já primeiro já pensa de uma forma positiva, já muda a energia na situação. Em seguida, a pessoa teria que equilibrar os corpos, equilibrar as emoções, equilibrar o mental e buscar dentro dela uma resposta para aquela situação. Mesmo que a pessoa não estudou, não seja preparada, não importa. As respostas podem vir de dentro. Se a pessoa, né, se a pessoa busca alguma solução dentro para a situação em que ela está. Cuando nosotros vivimos una situación de caos, a veces es muy difícil, ¿no? O puede costarnos desapegarnos de esa situación y no enredarnos en esa situación. ¿La aceptación podría ser un camino para empezar a transformar eso que estamos viviendo? Claro, a aceitação é o primeiro passo, porque se você fica lutando com uma situação no nível da situação e você não busca entender por que que aquela situação está acontecendo na tua vida, você não sai do lugar. Você fica sempre lutando, lutando, lutando. Se você aceita, busca compreender o porquê, busca aceitar, você já muda de ponto. Aí a situação também muda. É como uma força contra outra. Se você deixa de fazer tanta força, a outra força tem que mudar, né? Ela está acostumada lá com aquela luta. Aí ela muda, você muda de plano e tudo se transforma e vai se transformando. Claro que aí entra o karma da pessoa, o karma de cada um na situação, e tem coisas que podem se resolver para o bem, tem coisas que não se resolvem tão facilmente, mas você aceitar é o primeiro passo. Ahora, nosotros solemos vivir a veces experiencias casi repetidas, ¿no? Como si ya hubieran sido vividas. ¿Estos son pruebas que nos pone el alma para ver cómo respondemos ante esa misma situación, o hay algo que nosotros no terminamos de aprender y de ver de esa situación? Olha, é un poco... Primeiro, nós temos tendência a repetir comportamentos, né? Como nós vimos e como até a ciência está provando, nós temos a tendência a repetir comportamentos. Então, enquanto nós não mudamos, as situações também se apresentam iguais. Eu não diria que são provas que a alma nos manda, somos nós mesmos, né, que acabamos atraindo essas situações. A alma está buscando sempre chamar os corpos, chamar os nossos níveis mental, emocional, para que eles se coliguem com a alma. A alma está aí como assim esperando que a parte mental, emocional do ser se volte para a alma, para ter uma outra consciência, para poder viver uma outra vida, ter uma visão de uma outra dimensão, de uma outra forma da vida. Então, eu não acho que a alma vai fazer com que nós repitamos experiências aqui, as mesmas provas. Me parece que as provas são geradas mesmo pelos nossos corpos, pela nossa forma de pensar, de sentir, pela forma da personalidade mesmo reagir, e ela que acaba atraindo tudo isso. ¿El mental o el emocional es el que termina generando y atrayendo situaciones de caos en nuestra historia? Digamos, ¿cuál sería el cuerpo que más debiéramos prestar atención o educar, no? Olha, nós temos nesse momento um trabalho muito importante com a mente, porque se nós temos um mental equilibrado e conseguimos fazer a ponte para o próximo nível, que é a intuição, nós acabamos enxergando todas as situações, o mundo, a vida, de uma outra forma. Então o mental é um corpo muito importante nesse momento de ser trabalhado. E o emocional também vai junto, né? O emocional, na próxima etapa da humanidade, vai ser ligado com o mental. Me parece que o emocional é um pouco mais fácil de ser trabalhado do que o mental. Então, esses três corpos nós teríamos que estar trabalhando muito intensamente. Mas eu perdi o começo da tua pergunta, eu não estou me lembrando o que você falou no começo. Claro, qual seria o corpo mais fácil de trabalhar para poder não atrair situações que nos generem caos, não? Ou seja, quem genera mais caos, o mental ou o emocional? Eu acho que o mental gera o caos, o emocional também, e tem uma parte também do caos ou das dificuldades nossas que são geradas pelo karma, como você me perguntou, claro, no começo. Tem uma parte que é a planetária, porque o planeta também acolheu as forças involutivas. Então, nós, diante de tudo isso, acolhemos também nós as forças involutivas como uma parte de resolver tudo isso. Temos a nossa parte para resolver nisso. Mas se nós trabalhamos, vemos isso sem medo, sem receio, reconhecemos isto e buscamos sempre uma transformação, buscamos ir em direção à luz, buscamos iluminar o pensamento com coisas positivas e não ficar em coisas negativas, com coisas que transcendem a nossa pessoalidade, o nosso ser, o nosso ego, as nossas necessidades mais imediatas. Se nós transcendemos tudo isso, nós vamos em direção à luz, vamos em direção a uma outra vibração, uma outra consciência, e isso faz com que a gente saia desse caos e acabe iluminando tudo isso. Essa é a nossa tarefa. Podríamos decir, Morris, entonces, que en la medida que nosotros vamos equilibrando el mental, nuestra vida, nuestro entorno y los lugares donde nosotros nos movemos también empieza a cambiar, digamos, hay una relación, claro, entre lo interno y lo externo. ¿Qué es lo que más se ve? Claro, hay una relación, porque es lo siguiente, só para hacer un paralelo, você, o corpo físico, si você muda o alimento do corpo físico muda. Imagina una persona que se alimenta de animais, 20 anos, ou uma pessoa que se alimenta de cereais, vegetais, né? 20 anos, a diferença nos corpos é brutal. Então, qual o alimento que você dá para o seu mental? Veja como, aonde está o teu mental, está em coisas elevadas, o que você lê, o que você ouve como música, o que você pensa, né? Aonde você vai com o teu mental? Então, se você tem um mental com alimento positivo, com alimento mais sutil, você acaba vivendo uma outra vida, você acaba crescendo em consciência. É a mesma coisa do físico, só que num plano mais sutil. Agora, Morris, hoje realmente em uma cidade como aqui em Buenos Aires, não? A vezes, solamente pensar em ter todo o tempo pensamentos elevados, ler livros que tenham um conhecimento elevado, implica casi salirse de un sistema, ¿no? Un sistema que en donde estamos viviendo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace la gente joven? Porque son los que de alguna manera heredan, ¿no? Esta humanidad, heredan lo que se está sembrando ahora. ¿Cómo hacer para poder ayudar también a la gente joven a que pueda comprender esto que usted está diciendo? Primeiro, antes de você fazer com que os outros compreendam, você tem que compreender, a gente tem que compreender e buscar viver isso. Aí tem uma escolha. Você vai deixar que o sistema te leve ou você vai estar nas rédeas da tua vida? Aí é uma escolha básica, tá? Então, se você resolveu que o sistema vai te levar, é uma coisa. Se você fica no controle da tua vida, então você está no controle. Aí, se você vai ajudar os outros, você pode estar junto com eles. né? Você pode estar junto com eles. Aí depende muito do teu magnetismo interno, depende muito da tua atitude. Se você tem trabalhado as coisas, isso passa. Eles olham para você e veem que você é diferente. Aquele que está desperto tem um interesse, chega perto de você, pergunta, quer saber uma coisa, quer saber por que você é assim, por que você não come carne, por que você não mata animais. Então, você acaba gerando o interesse dos outros, porque você vive aquilo, aquilo está incorporado em você. Né? E as pessoas que têm que sair do sistema acabam saindo. As pessoas que têm que ficar um pouco no sistema e um pouco fora acabam ficando. Você ter um pensamento ou você não ser levada pelo sistema não implica que você não vai estar dentro disso para ajudar as pessoas. Mas você está dentro disso sem ser isso. Você é outra coisa e você está lá ocasionalmente porque a tua tarefa é estar lá para que uns despertem. A las personas que ya empezaron un camino y que ya tienen un compromiso, ¿usted no nota que a medida que este compromiso y esta responsabilidad se agranda, cada vez es más difícil o más sutil percibir en aquellos lugares en donde la mente puede desequilibrarse o puede salir de su estado de armonía? Olha, as pessoas mais iluminadas têm as provas mais difíceis. À medida que a gente vai avançando no caminho, né, me parece que a gente continua tendo provas. Quem sabe as provas são, claro, mais sutis, né? E então a pessoa tem que estar mais desperta, mais atenta. A pessoa tem que... Veja o caso da mãe, por exemplo. Ela veio no planeta para trazer a luz para dentro da matéria, para dentro das células físicas. E ela tinha muitas forças lutando contra isso, né, de uma forma muito sutil. E ela tinha consciência disso, ela percebia isso. E da mãe para uma pessoa normal há vários níveis. Mas ninguém está isento de provas, porque é através das provas também que a gente cresce, como nós falamos há pouco tempo. Assim, cerrando a ideia, Morris, me gostaria que pudiera describirnos a ideia de caos, porque talvez lo que para usted puede ser caos, para otra persona es un estado de vida normal, ¿no? O común de todos los días. Entonces, sería bueno que, cerrando la idea, es que a ver si cada uno de nosotros podemos revisar si vivimos una situación de caos y qué cosas tendríamos que empezar a ver para empezar a trabajar sobre eso que estamos viendo. Olha, caos para cada um é diferente, mas eu te diria assim que se você para um pouco, para ouvir dentro, para você olhar dentro de você. Se uma coisa não está equilibrada, não é uma coisa mental, você tem uma percepção de caos. Você tem uma percepção que algo não está equilibrado, não está em harmonia. Fora ou dentro de você, tanto faz. Tem pessoas que não conseguem nem parar para ver isso. Mas se elas parassem, elas iam ver. Então, o caos, eu defino assim, muito simplesmente, como um estado de desarmonia, seja dentro de nós ou seja fora. É muito mais fácil você ver o caos fora. Você vê no jornal, na rua, tudo, é muito simples. Dentro é mais difícil, mas se você para e busca o que não está em harmonia, você vê aquela desarmonia, de uma certa forma, é ligada com uma coisa que você tem que ajustar em você, com uma coisa involutiva, com uma coisa escura, com uma coisa de caos, se você puxar isso um pouco mais forte, essa desarmonia. No mundo em harmonia, né, não tem caos. O caos acaba sendo gerado pelo acúmulo das desarmonias que nós temos dentro do nosso ser e que nós acabamos tendo o impacto disso nos outros e no planeta. El silencio, la terapia, el pedir ayuda a alguien, la reflexión, ¿cuál de estos ingredientes, por decirlo así, nos ayudarán a nosotros a encontrar cuál es nuestro caos, encontrar ese punto de encuentro con nosotros mismos? Olha, não tem uma solução única. Eu acho que para cada um, para cada momento de cada um, alguma coisa importante. No começo, é bom você ter contato com grupos, com informações mais elevadas, para determinadas pessoas também pode ser positivo fazer terapia, desde que sejam determinados tipos de terapia que realmente ajudem as pessoas e não busquem tanto resolver coisas passadas da pessoa, que às vezes a pessoa fica paralisada no passado. O silêncio, tem pessoas que não conseguem ficar no silêncio, tem pessoas que só no silêncio acabam percebendo as coisas. Então, não tem uma receita pronta para cada um. Eu acho que cada um, hoje existe uma variedade de informações para alguns entrar em contato, por exemplo, com a música, com uma outra forma de harmonia, aí ele percebe a desarmonia, para outros é através de um livro, para outros é um contato com alguma pessoa que passa um determinado magnetismo para ela, passa alguma coisa, e aí a pessoa acaba enxergando coisas nela que ela não viu. Outros fazem isso muito ajudando o outro através do serviço, então eles tiram a atenção dentro deles, eles se transformam e depois que eles se transformaram acabam vendo como eles eram antes e como eles são hoje. Então não tem uma única receita, cada um tem uma, para cada um é uma receita diferente.